André Cedês, o Mural de Ibicoara. Você sabe quem é Lizinha? Prima de Mariazinha. Você sabe quem é Lizinha? A prima de Mariazinha. Aquela que me fez entrar na roda pra sambar. Aquela que... Vamos jogar, vamos jogar! Ei! Jogo do jogo do jogo, jogo do jogo do jogo, jogo do jogo. Eu vou jogar. Só vive um pouquinho. Pessoas que esquecem dos maridos, acabam dormindo com o vizinho. Gosta de comer arrumadinho, agora tem que ser escondidinho. Por isso é que eu tô passando agachadinho. Agachadinho, agachadinho, agachadinho. Vai agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho. Ei, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho. Só mais uma. Mandei meu cavalo chorar. Se você aceitar o desafio, eu vou mandar um samba pra você dançar. Esse swing provoca arrepio. Pegue o cavaco, o show vai começar. Se você aceitar o desafio, desafio. Eu quero um samba pra você dançar. Esse swing provoca arrepio. Pegue o cavaco, o show vai começar. Eu vou pedir pra você vibrar. Vibrar. Eu vou pedir pra você mandar. Mata meu cavaco chorar.